Muito bem. Muito obrigado pelo vosso convite, a que eu acedi desde logo, mal fui convidado, com muito gosto. Mas tive aqui uma certa angústia quando vi que o tema era políticas urbanas, porque políticas urbanas, falar de políticas urbanas no Porto e em Portugal é um bocado um pouco ficção científica, porque estamos a falar de uma coisa que efetivamente não existe, com algumas exceções, mas o facto é que políticas urbanas quase não existem em Portugal. Então eu optei por falar de políticas e de questões urbanas, que foi a melhor forma que eu encontrei de fugir ao tema e espero não os desiludir muito. Então vamos começar por falar de políticas. E começo, como começou o professor Rio Fernandes, de facto a cidade é uma coisa muito importante e neste momento em que a Europa condiciona toda a nossa vida é particularmente importante porque 80% dos europeus vivem em cidades. Por isso, quando falamos da Europa, falamos fundamentalmente de cidades. A qualidade de vida dos europeus é a qualidade de vida que os gestores das cidades lhes consigam proporcionar. Mas o estranho de tudo isto é que, sendo que 80% dos europeus vivem em cidades, a Europa não tem políticas de nenhum tipo para as cidades. E deixem-me concretizar. Desde o Tratado Funcional de Roma, Fundacional em Roma, que não aparece a cidade como entidade política, mas o que é mais grave é que, ao longo de todo este tempo, o próprio Tratado de Lisboa, que não está em vigor, nem saberemos se está, mas que é recente, também não considera a cidade enquanto realidade política. E enquanto a cidade não for considerada realidade política, o que acontece é que a distribuição, nomeadamente de fundos europeus, dependerá sempre de tudo, menos dos gestores políticos das próprias cidades. E sendo certo que há programas cuja aplicação, nomeadamente um programa conhecido, penso que terão ouvido falar, que é o Urban, cuja aplicação seja concretizada nas cidades, não são os políticos das cidades que têm capacidade de gestão sobre esses mesmos programas. Ou seja, quem tem a capacidade de gerir esses fundos que se aplicam em cidades é um burocrata qualquer, no caso português em Lisboa, às vezes na Comissão de Coordenação aqui no Porto, com competências delegadas, mas o que é facto é que os fundos para a aplicação nas cidades, na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, por exemplo, são geridos por um qualquer burocrata do Ministério. Por isso, e também não tenho dúvidas sobre essa matéria, nós vamos ter eleições europeias daqui a pouco mais de um mês, e o que é facto, um mês e meio, e o que é facto é que, de certeza absoluta, não vamos ouvir falar nunca em cidades. Não sei se iremos ouvir falar da Europa, isso é uma outra questão, mas de cidades é que não vamos ouvir falar de certeza absoluta. Mas se é grave a União Europeia, enquanto tal, não ter políticas de cidades, o que é mais grave é que a maioria das câmaras, e aqui vou, digamos, centralizar a minha intervenção, fundamentalmente à área metropolitana do Porto e de Lisboa, que são as realidades que conheço melhor, também não há políticas urbanas nas câmaras municipais da área metropolitana e do Porto e de Lisboa. De facto, o que há é um conjunto de políticas casuísticas para problemas que surgem nas cidades, mas os problemas estratégicos das cidades não são resolvidos ao nível das políticas camarárias. E quais são, para mim, os problemas estratégicos das cidades? E, como digo, estou a centralizar a minha intervenção. Pensem que tenho como pano de fundo a área metropolitana do Porto, a área metropolitana de Lisboa. A primeira questão que devia ser alvo de políticas urbanas era a da gestão do espaço público. É uma questão que os europeus, de facto, se preocupam, que nos Estados Unidos preocupam muito os gestores locais, mas que em Portugal parecem não preocupar os gestores municipais. E o que é isto da gestão do espaço público? Não é nada de muito técnico, nem sequer para arquitetos ou engenheiros. A gestão do espaço público e a sua manutenção é os cidadãos saberem que o espaço público é composto por ruas, passeios, jardins, condutas de águas pluviais, saneamento, etc., etc., numa fase já mais recente, gás, fibra óptica, etc., e que isto precisa de manutenção. Não há espaço público sem manutenção. E ora, quanto é que as cidades deveriam gastar? Bom, primeira questão. Quantas cidades em Portugal têm um sistema de manutenção do espaço público? Quantas serão? Duas. Portanto, entidades municipais com sistemas de manutenção do espaço público, há duas. E depois, mais grave que isto, é que a manutenção do espaço público, que consiste em quê? Também não é nada para grandes professores catedráticos de engenharia. Consiste em mudar o tapete das ruas de 8 em 8 anos, refazer toda a infraestrutura de 30 em 30 anos, tapar os pequenos buracos todos os anos. Isso custa, nos rácios europeus de hoje, 50 mil euros por quilómetro por ano. Para os que têm mais idade, 10 mil contos. Portanto, 10 mil contos ou 50 mil euros, conforme a moeda que queiram utilizar. E perguntar-se-á, quem é que gasta isso em Portugal? Ninguém. Não há Câmara nenhuma que cumpra estes rácios. E dir-me-ão, pois é, mas os orçamentos são pequenos. Nem pensar nisso. A Câmara de Lisboa tem um orçamento de 600 milhões de euros por ano. Ou seja, dia e noite, feriados, domingos e sábados, em Lisboa derretem-se 2 milhões de euros todos os dias. O que é que eles andarão de mais importante a fazer do que a manutenção do espaço público? Não sei, mas o problema obviamente não é só de Lisboa, é do Porto também, onde já não são 2 milhões de euros, são 600 mil euros, é um orçamento naturalmente mais pequeno, mas o facto é que, e estamos aqui no Porto, o espaço público está numa situação vergonhosa. E aliás, há pouco, o Sr. Professor Rui Fernandes falava do Norte Shopping, a propósito da não recuperação também do espaço público e na manutenção do espaço público. É evidente que as pessoas vão para os centros comerciais, porque nos centros comerciais têm hoje as condições de urbanidade que infelizmente as cidades já não lhes dão. Onde há manutenção, onde há limpeza, onde há segurança, onde há parqueamento, etc, etc, onde há no fundo vivencialidade urbana, já não é no espaço público, é nesses espaços que, sendo privados, são de utilização pública. Em boa verdade, o equivalente à Praça Maior de Madrid, no Porto, é o Norte Shopping e o Arrábida Shopping. E nós chegamos a esta situação dramática em que verdadeiramente as nossas praças maiores são os centros comerciais. Porquê? Porque há cuidados de manutenção que o espaço público não tem. Aliás, eu quando vejo os pequenos comerciantes a insurgirem-se muito contra os centros comerciais, supermercados, etc., compreendo obviamente a sua angústia, mas o alvo contra o qual eles se devem claramente dirigir é para as câmaras que não cumprem a sua função de gestão do espaço público. Segunda política urbana que não existe, ou segunda missão estratégica que as cidades deviam cumprir e não cumprem, obviamente o ordenamento do território. Há muitos, e aqui há também, tanto quanto acompanho, mesmo aqui na Faculdade de Arquitetura e em toda a parte, quem se interessa destas matérias, muitos debates sobre urbanismo, sobre ordenamento do território, mas o que é facto é que o que nós temos hoje, enfim, e falando de questões urbanas, temos planos diretores municipais que verdadeiramente praticamente ninguém me compreende. Hoje um plano diretor municipal em Portugal, que deveria ser um documento com 2, 3 ou 4 páginas, não há nenhum plano diretor municipal em Portugal que tenha menos de 250 artigos, portanto é evidente que ninguém os compreende. Aliás, eu nem sei inclusivamente porque é que há discussão pública dos planos diretores municipais. Porque uma discussão pública pressupõe que todos possam discuti-los. Mas um plano diretor municipal, que em Portugal pode ser discutido por políticos, naturalmente, arquitetos, engenheiros, promotores imobiliários, técnicos, donos dos terrenos, e ninguém mais tem capacidade de os discutir. Ou seja, um plano diretor municipal é um documento imperceptível. E por isso, quer ao nível do que são os planos diretor municipal, diretores municipais, quer os instrumentos de menor dimensão, como sejam planos de pormenor, planos de urbanização, o que for, são documentos que praticamente ninguém consegue discutir ou sequer perceber. Mas se é grave ao nível de planeamento, e sendo assim é evidente que o planeamento de território não se faz em função do interesse coletivo, mas faz-se em função do interesse corporativo de todos aqueles de quem eu falei, promotores imobiliários, pessoas que têm terrenos, engenheiros, políticos, etc. Mas o cidadão é completamente esquecido e um plano diretor municipal devia ser pensado em primeira instância a pensar nos cidadãos, pois é pensado em... Já nem falo das vigarices, que isso seria outra conferência, mas mesmo quando ela é pensado honestamente, o que é raro, deixem-me dizer-lhes, quando é pensado seriamente, é pensado numa lógica estritamente corporativa e jamais pensado no interesse coletivo. E se isto já é assim ao nível de planeamento, então a nível do que se chama a gestão urbanística ou licenciamento, é uma coisa aflitiva. A legislação do licenciamento em Portugal, eu vejo aqui alguns jovens que irão ser arquitetos e aqueles que trabalharem em obras particulares, em obras públicas não há esse problema, mas quem trabalhar em obras particulares, o vosso maior pânico vai ser perceber a legislação do urbanismo em Portugal. Por isso, quem quiser trabalhar em obras particulares, aconselho que mal acabem o curso de arquitetura, tenham rapidamente um microcurso de direito, porque senão não conseguem fazer absolutamente nada em Portugal. Nada. Nas obras públicas, como digo, não há este problema, ou até na via pública, mas quem faz obras particulares tem mais problemas de direito do que problemas de arquitetura. Aliás, um dever, deem-se só cuidado, que os grandes promotores imobiliários têm mais advogados a trabalhar para eles do que arquitetos. É um pouco estranho. É um pouco estranho que a grande assessoria aos promotores imobiliários seja jurídica e não, enfim, de arquitetura. E por isso, o conselho que eu lhes dou é um de dois. Ou estudem direito, ou casem com alguém de direito, é uma bela solução também, ou então emigrem, há sempre essa terceira possibilidade. Terceira questão estratégica nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, que não são pensadas minimamente, é a questão da segurança e salubridade dos edifícios. Nós sabemos que temos edifícios a cair, nem vale a pena comentar isto, quer dizer, os edifícios estão efetivamente a cair, estão a cair no Porto, estão a cair em Coimbra, estão a cair em Lisboa. Há alguns exemplos de recuperação, mas são sempre intervenções muito mitigadas, mas o Estado tem essa responsabilidade. Nos termos dessa tal legislação tão complexa, o Estado é a primeira, e em particular as câmaras, o Estado local, é o responsável pela gestão, pela fiscalização, das condições de segurança e de salubridade de todas as edificações. Ora, isto, enfim, é uma anedota. É uma fraude, porque de facto ninguém fiscaliza a segurança e salubridade das casas, e não é por acaso que de vez em quando cai uma casa, não é por acaso que de vez em quando somos surpreendidos com o edifício na Avenida da Liberdade começa a arder de repente. Aliás, aconteceu bem recentemente, há 2 ou 3 meses, pela simples razão que estava cheio de lixo, o lixo começou a arder, o que é uma situação normal, como todos sabemos. Não há uma entidade responsável por isso. Nesse caso concreto, é evidente que há duas entidades responsáveis. Desde logo, o proprietário do edifício, mas, sobretudo, a Câmara Municipal, que nem sequer, de Lisboa, neste caso, que nem sequer tinha feito uma vistoria àquele edifício. É por isso que eu também vejo com alguma amargura, sempre que há um edifício que cai, sempre que há um edifício que começa a arder porque está cheio de lixo, ninguém pergunta nunca às câmaras, então onde é que está a vistoria deste edifício? É evidente isso, mas as câmaras não fazem essas vistorias porque as próprias câmaras têm edifícios a cair. E não são só as câmaras, é o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, etc. Por isso, um Estado que deixa o seu próprio património cair não tem autoridade moral para exigir aos privados que recuperem os seus edifícios. Uma última nota, e quase acabo. Para além destas funções, uma cidade, e volto a dizer que estamos a falar da área metropolitana do Porto e de Lisboa, tem que fazer uma gestão de uma rede social, e alguma da qual é própria, como é o caso, por exemplo, dos bairros sociais, que são municipais, e já voltarei aqui, e outra depende da administração central, como sejam os hospitais, as questões da segurança social, mas uma cidade tem que ter uma preocupação de infraestruturação social para que todos os cidadãos tenham uma rede de suporte que lhes permitam as condições mínimas de vida com alguma qualidade. Uma pequena nota em particular, que estamos aqui a falar no Porto, para os bairros sociais, onde, como alguns saberão, vive 20% da população da cidade do Porto. E, portanto, uma Câmara que é senhoria de 20% da população da cidade tem, obviamente, responsabilidades também enquanto senhoria e tem que, no mínimo, tratar das condições de manutenção e conservação dessas habitações e, obviamente, todos os espaços públicos circundantes. E nós bem sabemos que, normalmente, os bairros sociais, aliás, aquilo que nós chamamos de bairros sociais, em boa verdade, não são nem bairros nem sociais, porque o bairro pressupõe a integração na malha urbana das edificações. Isso é que é um bairro, é algo que está integrado na cidade. E os bairros foram construídos ao longo dos anos 60, mas também 80 e 90, aqui no Porto, como em Lisboa, como em toda a parte. Isso foi, aliás, muito agravado no primeiro governo do professor Cavaco Silva, em que se inventou um programa que na altura era o PER, que era um programa de erradicação de barracas, cujo objetivo era tirar as pessoas das barracas, mas sob esse pretexto fizeram-se bairros sociais uns atrás dos outros, e a lógica foi sempre esta, foi criar guetos, portanto os bairros eram fechados sobre si mesmos. Aliás, se visitarem bairros sociais vão ver que, em boa verdade, os bairros estão completamente desintegrados da cidade, mesmo aqui no Porto. Aliás, só falta pôr uma rede à volta e uma cancela e o problema está resolvido. É só o que falta. Mas não havendo uma rede física, há de facto uma rede virtual. Porque as pessoas têm medo de entrar no bairro social. E se é grave as pessoas terem medo de entrar no bairro social, o que é grave é que os que vivem lá também têm medo de sair. E juntou-se a este problema o facto de que, eventualmente com boas intenções, não ponho isso em causa, mas nos bairros sociais criaram-se escolas, infantários, creche, centro de dia e por aí fora. O que quer dizer que isso ainda fixou mais as pessoas dentro dos bairros e evitou a miscigenação com o resto da cidade. E o que é facto é que se hoje forem ali ao bairro do Lagarteiro, vão ver que as crianças nascem no Lagarteiro, vão à creche no Lagarteiro, ao infantar no Lagarteiro, drogam-se no Lagarteiro e morrem no Lagarteiro. E, portanto, nunca chegam sequer a vir à cidade do Porto, em boa verdade. E, por isso, a questão dos bairros sociais é uma questão sobre a qual eu penso que há necessidade de fazer uma grande reflexão, também ao nível das políticas urbanas, e também não se faz. Finalmente, e, portanto, e com esta ideia concluo, não tenho estado a falar de políticas urbanas, porque não há políticas para estes problemas, tenho estado a falar de questões urbanas para as quais, em meu entender, pelo menos, não há políticas. A questão da qualidade de vida. A questão da qualidade de vida hoje é perfeitamente monitorada em toda a Europa. Aliás, há um programa, aconselho-os a visitarem o site, em particular os mais novos, que é o Urban Audit, como o nome indica, Auditoria Urbana, que vai avaliando numa série de fatores como é que evolui a qualidade de vida. Enfim, se quiserem até por curiosidade, é o Urban Audit e consultem o City Profile da vossa cidade, do Porto, de Lisboa, de Aveiro, do que for, ou de outra cidade qualquer. E, de facto, há ali um conjunto de estatísticas que vão sendo acumuladas, a qualidade vai sendo monitorada, mas não há intervenções nas cidades ao nível da melhoria da qualidade de vida, quase nunca. E, em particular, em Portugal, é que não existe mesmo. E, por isso, eu vejo com algumas nuvens negras o nosso futuro a nível de questões urbanas, porque não há, efetivamente, políticas urbanas. Um dos gurus destas questões, das cidades criativas, que é o Sr. Richard Florida, que é americano, vem defendendo e, aliás, ele apoiou até o Presidente Obama no seu plano recentemente elaborado, que levou à eleição, e o Richard Florida dizia que as cidades não têm nada que fazer em investimentos, não têm que atrair empresas, nem coisa nenhuma, têm é que dar qualidade de vida às pessoas, porque dessa forma atraem os melhores e serão os melhores que, por sua vez, atraem as melhores empresas. Eu partilho do ponto de vista dele. Eu acho que as cidades têm que ser devidamente estruturadas para que tenham capacidade de atrair os melhores e dar melhor qualidade de vida às pessoas e seguramente depois são esses que irão empreender, fazer, criar empresas e dinamizar toda a vida urbana. E por isso, e agora termino mesmo, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso convite. Tenho pena de não ter falado de políticas urbanas, porque em Portugal, verdadeiramente, há muitas questões urbanas, mas não há políticas.